Graça e paz, Senhor, nos dá por teu poder em ti. Vamos andar, fomos chamados à tua glória e em tua luz encontramos a história. As promessas que nos deste, grandes e preciosas, em ti são. Participantes da tua natureza, vivemos em tua salvação. Diligência nossa fé, virtude e ciência, vamos acrescentar. Temperança e paciência, em amor fraternal, nos unir em essência. As promessas que nos deste, grandes e preciosas, em ti são. Participantes da tua natureza, vivemos em tua salvação. Firme em nossa vocação, nunca vamos tropeçar. A entrada no teu reino eterno, nosso coração vai se alegrar. As promessas que nos deste, grandes e preciosas, em ti são. Participantes da tua natureza, vivemos em tua salvação. Português e worship. Acústico guitarra tiano. Se atendido Lisbeth Pienda.